Você encontrou Marcos, capítulo de número 15, versículo 44. Então dê uma olhada se ao seu lado alguém está sem o Evangelho, compartilhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Diga comigo: e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu corpo a José. Eu gostaria que você repetisse mais uma vez essa parte A do versículo 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamou o centurião e perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Amém, queridos? Coloque a sua mão sobre essa porção da palavra de Deus e faça uma oração diante do Todo-Poderoso nessa noite de Santa Ceia. Peça que Deus fale com o teu coração, principalmente que você precisa ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Senhor, em nome do teu filho Jesus, nessa noite especial, Pai, eu te peço que venhas falar com a tua igreja, que venhas revelar e mover através da tua palavra. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Senhor, nós cremos que ela é verdadeira, que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Assim, Senhor, abra a porta da revelação e fala no profundo do nosso coração. Pai, pelo poder do teu santo nome, eu repreendo todo espírito de sono, de cansaço, de fadiga. Senhor, toda limitação de entendimento cai por terra. Derrama neste momento, ó Deus, espírito de sabedoria sobre a tua igreja. Senhor, a santidade devida ao teu nome. Mova, Senhor, eu te peço com o teu Espírito Santo. Não olha, Senhor, para a nossa debilidade. Lembra-te, Deus, que nós somos pó, mas tu és santo e poderoso. Compadece-te de nós. Fala com a necessidade do nosso espírito, segundo a tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, fica conosco em espírito, no nome santo do teu filho Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. A mensagem da cruz, eu sempre digo que ela é atual, uma mensagem que nunca perde seu interesse pela sua profundidade. Ela é o caminho da vida. Nós cantamos agora mesmo, próximo, diante da cruz, mas o cristão, ele é diferente do católico, o evangélico, o protestante. Ele é diferente de um católico, porque o católico em si, ele prostra-se diante de uma cruz para adorá-la. Nós não adoramos a cruz porque o Senhor abomina toda espécie de idolatria. Mas nós reverenciamos a mensagem contida na cruz. Paulo declarava que a única mensagem que ele tinha para ofertar, o que ele proclamava, era um Cristo e este crucificado. Que para os gregos que buscavam sabedoria, era loucura. Para os judeus que buscavam sinais, era aberração. Por isso que diz lá em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Diga para o irmão ao lado: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Nós costumamos muito ouvir e falar da história de Jesus. Talvez um dos filmes que tenha passado mais perto de retratar a paixão de Cristo, talvez aquela obra de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tenha tentado passar algo. Porque o castigo dele foi tão absurdo. E se você observar esta frase que eu li em Marcos capítulo 15, No versículo 44, eu não sei se você já leu, mas de repente nós olhamos algumas passagens da Bíblia e por vezes passamos assim desapercebidos. Mas deveríamos olhar com mais profundidade o espanto. A coisa chave nesse versículo é o espanto de Pilatos. Pilatos conhecia a tortura da cruz, porque os romanos, eles adotaram essa tortura há um tempo muito anterior a Cristo ser crucificado. Era padrão a qualquer rebelde. E quando se queria dar um exemplo da autoridade e poder de Roma, sempre se adotava isto, pendurar alguém na cruz. Era uma coisa absurda. Mas Jesus, ele sofreu não apenas com a cruz. Nós sabemos que na quinta-feira, logo após ele ceiar com os apóstolos, diz que o traidor o entregou no Getsêmani. E diz que ele, a palavra declara que ele comeu muito pouco. Na celebração da Páscoa, em qual ele celebrou a primeira Santa Ceia, a coisa era muito frugal, era uma coisa simples a refeição. Não era para encher a barriga, era mais simbólica. Aquela ceia do que propriamente para uma refeição para sustento da pessoa. Jesus comeu muito pouco naquela ceia. Diz a mesma palavra que ele passou um tempo orando no Getsêmani. Não é verdade? Você conhece a história? E diz que ele sentiu agonia. Né? Nós vimos aqui o teatro, todo o peso, toda a dor, toda a desgraça, toda a mazela da sociedade sobre ele. E acontece com ele um acontecimento muito raro, em que ele começa a gotejar sangue misturado com suor. O escritor Lucas relata isso, que ele começou a verter sangue. Isso acontecia quando um indivíduo está num nível de estresse absurdamente profundo, em que as, né, os vasos superficiais, a região muito irrigada que é a cabeça, eles explodem. Isso acontece em casos raríssimos de ansiedade, de estresse emocional. O acontecia que com Cristo ele poderia ter um infarto. Tal era a agonia. Isso prova que ele era um verdadeiro homem também. Ele estava sentindo na natureza humana toda a dor. Mais uma perda, mais um sofrimento, mais um esgotar. Se nós observássemos aquele homem no Getsêmani, já era um motivo daquele homem receber um tempo de descanso, um tempo de restabelecimento. Mas diz a mesma palavra que o traidor o entrega naquela mesma madrugada, noite, madrugada, nós não sabemos certinho. E diz que no Sinédrio, o Sinédrio se reúne, uma grande farsa jurídica, e começa a soltar toda a sua inveja, todo o seu rancor naquele homem que eles odiavam. Olha, meu querido, eles odiavam demais o Cristo. E o espancaram, e o esbofetearam, e o cuspiram. E além de não dormir, aquele homem passa a noite inteira sendo maltratado, tanto fisicamente como psicologicamente. Cusparadas, escarradas, pontapés, socos. Um inocente. Já era o motivo maior daquele homem receber um tempo para se restabelecer. Comeu pouco, sofreu muito, apanhou demais, não dormiu, uma noite insônia, e logo de manhã cedo ele é apresentado a Pôncio Pilatos. Diz que ele serve de chacota para Herodes. E Pilatos, um homem que era um tanto manipulado, bastante manipulado, intentou libertá-lo, mas diz a palavra de Deus que o diabo às vezes ele pega uma ocasião para fazer um dano maior. E ele propôs apenas açoitá-lo. Mas não pense que o açoitamento romano era uma coisa simples, querido. Era uma coisa que passa de algumas palmadas que o pai às vezes dá no filho desobediente. A coisa era severa, querido. Era feito um chicote romano com tiras de couro. nas suas pontas se usavam ou pedaços de ossos ou bolas de chumbo, e aquilo conforme batia, as tiras de couro criavam hematomas, seriam os vasos, e cada chibatada aquilo se aprofundava. As bolas de chumbo, cada vez que adentrava na primeira batida, criava hematomas profundos. No segundo, eles eram arrebentados. Diz que chegavam nas partes mais profundas. Eles tinham requintes de crueldade para se punir. E a questão era fazer um castigo tão profundo e libertá-lo como um sinal da autoridade romana. E se não contentaram. Os inimigos disseram que ele queria roubar o poder de Roma. Jesus nunca disse que queria o poder de Roma. Ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E desta maneira, ele sofreu um castigo terrível. E quando ele todo ensanguentado, e com aquela coroa que colocaram sobre a sua cabeça, espinhos de cerca de 15 centímetros, colocado sobre a sua fronte, diz que com o pau ainda batia na sua cabeça, o rei dos judeus, e batiam, vestiram a sua roupa, corpo todo ensanguentado, e levaram até Pilatos. Pilatos estranha o grau do castigo, tão profundo que foi, e assim ele no seu coração diz: pronto, nós demos um castigo absurdo e nunca mais vamos ouvir falar que este homem possa querer manifestar contra Roma. Mas a fome do povo, a fome dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, era morte. E a multidão enravecida gritava: crucifica-o, mata-o, liberte o bandido e crucifica o inocente. E assim vai Jesus. Essa crucificação que nós vemos, geralmente é muito comum na crucificação na época de Jesus, de ter um pau fixo, espeto central, a vara central fixa no chão, e geralmente o condenado levava a parte superior, cerca de 50 quilos. Mas o castigo de Cristo foi tão forte, foi tão grande, ele estava tão desgastado, que aquele homem não conseguia nem mais levar um peso de 50 quilos. Ele estava absurdamente já com a sua vida comprometida. Naquele ponto, diz que pediram alguém do norte da África, Simão Cirineu, para ajudá-lo a carregar. Você conhece a história? E diz que na cruz, depois de colocar as suas mãos e assim, entre os seus pulsos, dois grandes pregos, os seus pés, para firmá-lo, que era o costume. Mas os romanos desenvolveram uma nova técnica de tortura. Porque para se matar um homem era muito fácil, através da crucificação. Crucificava as mãos e levantava. Em torno de 3 minutos, o homem já era cadáver, porque a pessoa pendurada, ela não consegue respirar. A coisa mais difícil, uma crucificação, é a expiração, porque a pessoa que está numa cruz, ele consegue até puxar, mas ele não consegue soltar o ar. E aquele gás carbônico acumulado começa a fazer coisas absurdas dentro. Cãibras, intestino, estado febril e a dor nos nervos absurdos. Então, para se aumentar a crueldade, se colocaram um apoio tanto para os pés como para as nádegas. Então, o condenado, quando ele estava já delirando e prestes a morrer, ele se apoiava e levantava, subia em meia dor para ter mais uma parcela de oxigênio, mas os músculos não podiam aguentar muito tempo. O peso era absurdo e a dor muito forte, e soltava e continuava novamente. O oxigênio começava a faltar. Em meia dor, agonia, ele se levantava, doendo tudo novamente, inspirava. Esse processo era contínuo para se fazer um sofrimento, para prolongar a morte. Assim, uma pessoa crucificada desta maneira costumava ficar por volta de 3 dias, até 3 dias, em uma cruz, nesse processo agonizante. Subia, levantava, respirava, caía. Subia, levantava, respirava e caía. Pelo menos um dia era muito comum. Os mais fortes conseguiam chegar até 3 dias, sem dormir e agonizando. Mas, voltando ao texto, Jesus foi crucificado por volta de 12h. Às 3 da tarde ele estava morto. Isso trouxe espanto para Pilatos. É porque não sabia, porque antecedia, e o açoitamento dele foi uma coisa muito terrível. Então observe comigo. Ele comeu pouco, não dormiu, apanhou no sinédrio, recebeu um açoite profundo. Ele já está praticamente morto antes da crucificação. Na cruz, ele era um farrapo humano, então não tinha mais nada. Mas ele fala 7 palavras. 7 palavras. Diga comigo, 7 palavras. Quantas palavras Cristo falou? Por 7 vezes ele fala. Agora, raciocina comigo. O homem que está nesse estado agonizante, ele não se importaria de falar nada, conservar o máximo de força. Mas preste atenção, cada palavra que ele fala naquela cruz é por mim, por você, por cada um de nós. Por isso que eu chamo esse sermão aqui as 7 urgentes palavras de Cristo. Diga comigo, as 7 urgentes palavras de Cristo. Em Lucas 23, 34, ele diz, a primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira palavra que Jesus pronuncia na cruz, ele fala de perdão. E aqui é questão de nós observarmos se nós, em perfeito estado, em plena saúde, temos falado de perdão. Pergunta para o irmão se você tem falado de perdão. Certa vez uma pessoa disse que perdão é uma palavra maravilhosa, até que você precisa usá-la. É uma palavra linda, até que ela se torna prática. E como é difícil. Se você observar, querido, quando a pessoa não perdoa, ele não entendeu nada da cruz. Porque se você não perdoa, como você vai querer perdão de Deus? Ele só perdoa os perdoadores. Como é que você pode entender tudo que Cristo fez? E observe que ninguém pediu perdão para Cristo naquela cruz. Você vê algum fariseu falando: Ô, Cristo, me perdoa, eu estava errado. Você vê alguém gritar, algum sacerdote, você viu Caifás, você viu Pilatos, você viu o centurião gritar: Ô, Cristo, me perdoa, eu estou errado. Não. E mesmo assim na cruz ele declara: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. Perdão, querido. É isso que Cristo fala nas nossas vidas. Nós temos perdoado. Porque Jesus se deixa crucificar pelos pecados do mundo, gerando perdão naquela cruz. Jesus se deixa crucificar para bradar numa voz alta: Perdoado estão os seus pecados. Presbítero, quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus disse lá em Lucas 17, vai te pecar contra ti 7 vezes no dia. E 7 vezes no dia vier a ti dizendo: arrependo-me, perdoa-me. Pedro perguntou: quantas vezes? Porque o costume é 7. Jesus disse, ah, pouco, 70 vezes 7. Se você quer ser matemático, 490 vezes. Ele pecar contra ti num dia, perdoa. Marcos 11, 25 diz a palavra de Deus. E quando estiverdes orando, perdoa o seu irmão, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também. Perdão é a chave que abre a comunicação com Deus. Você entende isso, querido? Segunda palavra que Cristo fala. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso, querido. Os testemunhos de Jeová falam que depois da morte, o homem mau desaparece. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Como é que nós podemos desaparecer? Como é que nós podemos deixar de existir? E como é que Deus pode ser um Deus justo se Ele trata de igual maneira ímpio e justo? Porque, meu irmão, para muitos seria uma boa coisa na Terra viver uma vida absoluta e no final não ter que ter da consequência de seus atos nenhum a Deus. Por isso que a nossa esperança está nos céus. E a grande verdade é que a segunda palavra que Jesus fala naquela cruz fala de abertura, caminho, uma porta aberta, uma morada celestial. Diga para o seu irmão, você tem um lugar. Por isso que ele diz para você, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque se você vem com Cristo, o paraíso já é uma realidade dentro do teu coração. Porque ninguém pode tirar o reino dos céus da tua vida se você não deixar. Não é verdade, querido? Jesus se deixa crucificar naquela cruz para salvar. Muitas pessoas não entendem quando vem falar do sacrifício de Jesus. É um ato legal que Cristo está fazendo. É algo assim, jurídico. É como se você devesse e não pudesse pagar. O que acontece com uma pessoa que deve e não pode pagar? O que acontece com um assassino em um país que tem uma sentença de morte? Ele é condenado porque o crime dele é claro. O crime dele é evidente. O que ele precisa fazer? Ele precisa pagar, ele precisa obedecer à lei. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:12 diz, todos se extraviaram, todos, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Naquela cruz, Jesus está abrindo um caminho de salvação aos perdidos. Jesus se deixou crucificar para abrir uma porta para você entrar. Por isso que ele diz lá em João 10:9, eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. Diga para o irmão lá, dá uma porta aberta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Enquanto o outro recusou a obra da cruz, enquanto o outro disse, ah, se você é filho de Deus, não saia daqui. A porta só é aberta quando eu tenho convicção que eu não posso pagar nada. Como é que eu posso pagar? Preço de sangue? O que Jesus fala, a dívida é dele, eu morro no lugar dele. Ele que deve, eu pago a dívida dele. Imagina assim, por exemplo, vamos lá. Nós estamos no céu, em tribunal. Deus Pai assentado, do outro lado o promotor, Satanás. E você, acabou de morrer. Satanás é legalista. E o juiz, Deus Pai, pergunta, o que você tem contra ela? O que você tem contra ele? E ele está com a Bíblia debaixo do braço. Ele diz: Senhor juiz, na tua constituição diz que aquele que pecar, este morrerá. Que aquele que ofender os teus mandamentos, este morrerá. Aí quando vê, vem Meirim, diz: e o advogado? Satanás olha para o lado: advogado? É um homem que tem em sua coxa escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz para o promotor: qual que é a sentença? É morte? Beleza, eu já morri. Ele não pode morrer, eu morri por ele. Se você queria sangue, sangue já foi dado. Por isso que a palavra de Deus diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga para o irmão ao lado: não há mais condenação sobre a tua vida. Glorifica o teu Deus por esta obra maravilhosa, querido. Terceira palavra, fala de amor, fala de proteção. Está João, está Maria, sua mãe. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Deus está falando de amor e proteção. Jesus se deixa crucificar para gerar em nossas vidas amor e proteção. Quantos que sabem que Deus é o Deus das famílias? Jesus, e tem muitas pessoas que não entendem. Eu sou crente. Eu estou aí para Deus, mas não estou nem aí para minha casa. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que despreza ou não honra a sua casa, negou a fé, é pior do que um infiel. Diante de Deus, meu irmão, e diante daquela cruz, se você tiver ouvido espiritual, se Satanás ainda não entorpeceu a sua mente, você pode ouvir a mesma palavra declarando assim: pai, eis aí a tua esposa. Esposa, eis aí o teu marido. Mãe, eis aí os teus filhos. Filhos, eis aí a tua mãe. Eis aí o teu pai. Eis aí a tua parentela. Se você tiver ouvido espiritual, você ainda consegue ouvir o ecoar dessa verdade. Eu não posso dizer que eu honro a cruz e eu me prostro diante dela se eu ouço seis frases, mas a sétima, podemos dizer aqui, não está na minha vida. Mulher, eis aí o teu filho. Diga para o irmão lá da família, é tão importante. Honra ela, em nome de Jesus. Você educa a tua família, querido? Você ama a tua família? A quarta frase que ele fala na cruz é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus 27, 46. E muitas pessoas não entendem essa frase, porque é muito difícil entender por causa da profundidade dela. Às vezes nós, com a mente humana, não podemos compreender o que estava acontecendo naquele momento. O amor de Deus sendo rasgado. Aquele que sempre teve uma comunhão profunda com seu Pai. E diante da palavra Deus Pai, ele não pode voltar atrás, querido. Ele pediu para escrever: maldito é aquele que for pendurado em madeira. Lá em Gálatas 3,13 diz a palavra de Deus: Cristo nos fez de a toda a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Naquela cruz todos viraram a face, a cara, tudo. Ele se fez maldito na terra, se fez maldito aos homens, se fez maldito diante de Deus, para trazer a bênção sobre ti. Porque a maldição que estava sobre nós é depositada sobre ele. Jesus se deixa crucificar no lugar do pecador. Eu já contei aqui, é verdade, querido. Nada nessa terra era de Cristo. O pão que ele multiplicou não era dele, o peixe que ele partiu não era dele. O barco que ele pregava era emprestado. O jumento que ele andou era emprestado. O quarto que ele ceiou era emprestado. A tumba que ele foi sepultado era de José de Arimateia. Ele não tinha nada. Até você emprestou a cruz para ele. Porque a cruz não era dele, era sua. Ele morre em teu lugar. Ah, querido, se você imaginar isso, se isso for vívido na sua vida, o que Cristo estava fazendo, a cada passo, a cada respirar teu, deveria ser de uma profunda reverência e de um amor inexplicável por essa hora. Porque Cristo, diz lá em 1 Pedro 3,18, porque Cristo também padeceu pelos nossos pecados. E Pedro explica de uma maneira muito correta: o justo pelos injustos, mortificado na carne, vivo pelo Espírito. Isaías 53, 5 diz a mesma palavra de Deus. Verdadeiramente, eu disse para você, vou repetir: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi ferido, ele foi traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus se esvazia da sua divindade. Ele tira todo o seu ser. Ele desce, se esvazia para te dar a glória dele. Você entende isso, querido? Ele esvazia para te encher. Ele se faz nada para fazer você tudo. Ele é maldito para você ser uma bênção. Ele é considerado ruim para você ser considerado bom. Muitas pessoas não entendem que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação, porque ele morreu no seu lugar. Você morre naquela cruz, querido. Pelo menos deveria morrer. A quinta frase que ele fala é: tenho sede. Jesus morre de sede para nos abastecer da água da vida. Aquele que certa vez estava lá em Samaria, ele pediu para a mulher: mulher, dê água para me beber. Ele disse para ela: se você beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede. Que água é essa, Jesus? Ele disse que aquele que crê em mim, rios de vida fluirão do seu interior. Você tem bebido do Espírito Santo? Derrama, ó Senhor, teu vinho novo. Derrama, ó Senhor, o teu poder. Você tem bebido dele, querido? Jesus nos remiu da sequidão do pecado. O rei da vida, aquele que criou os mares, as fontes, os aguaceiros, deram-lhe beber vinagre. É muito interessante, querido. Nós vimos aqui a sexta palavra que Cristo fala naquela cruz, e ela é maravilhosa. Ele diz: está consumado. Você entende isso, querido? Explica para mim, presbítero, de uma maneira prática. Ponto final. Explica para mim, resolvido. Explica para mim, vitória. Explica para mim, ninguém pode te derrubar. Explica para mim o que Paulo disse: mais do que vencedores. Explica para mim, presbítero. Filhos de Deus. Explica para mim um nome escrito no céu. Satanás pensava que poderia, através da coação, ele vai desistir, não vai aguentar, ele vai fugir. Lá naquela cruz, meu irmão, a palavra mais linda, ele disse: está consumado. Poderia descer da cruz, não foi o que disseram para ele? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz, que Satanás queria, querido, é que ele descesse da cruz. É o espírito do anticristo. Muitos queriam que Jesus continuasse sendo Jesus, mas ele era Jesus Cristo. Era necessário que o Cristo padecesse. Satanás tenta tirar o sofrimento, a cruz da sua vida. Falar que não é necessário. Foi que Pedro disse para Jesus: ah, Senhor, tem pena de ti? Não faça mal a ti? Jesus disse: retro de mim, Satanás. E preste atenção. Satanás, Herodes, Pilatos, nunca matou Jesus. Jesus disse: ninguém tira minha vida. Ninguém tem o poder de tirar minha vida. Eu a dou espontaneamente para aqueles que eu amo. Jesus perguntou: uma prova de amizade profunda entre amigos é aquele que dá vida pelo seu amigo. Olha para o irmão ao lado. Você teria coragem se ele te pedisse hoje você morrer no lugar dele? Não um pedidinho simples assim: ó, você quer morrer no meu lugar essa noite? Você já imaginou isso, querido? É como perdão. Falar, eu morro. Até o cara levantar a faca no pescoço, né, querido? Todo mundo fala. Todo mundo fala que ama Jesus até a morte. Pedro correu. Mas Jesus é aquele que nos ama, o amor dele é incondicional. Ele disse: eu vou dar a minha vida no seu lugar. Tetelestai, está consumado. A sétima palavra que Jesus fala naquela cruz fala de confiança e de esperança. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que até pensa: ah, está consumado. Mas quer viver a sua própria vida, né, querido? Jesus disse: em tuas mãos eu entrego. Isso é salto na fé. Porque Jesus, ele se despojou da sua natureza divina, da sua glória. Ele dependia do Pai para voltar a ter a glória que ele tinha. Mas como é que Cristo operava nessa terra? Ele operava através do poder do Espírito. A natureza dele ficou no céu. Ele disse mesmo que se esvaziou e fez servo igual a nós, obediente até a morte de cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus expira, dá o seu último suspiro para ensinar a cada um de nós como viver e como morrer nessa terra. Que a cada expirar e a cada inspirar seja para glorificar o nosso Deus. Jesus, naquela cruz, ele termina a sua obra terrena, abrindo um caminho a este mundo, a você, querido, para o reino da vida eterna. Diga então comigo: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas quando nós entregamos, nós podemos pegar de volta, querido? Nós podemos pegar de volta? Um versículo muito conhecido da Bíblia é João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Quando nós falamos de filhos, queridos, nós somos adotados naquela cruz. Há duas partes, eu sempre digo aqui da moeda. Deus sempre se comportará como Pai diante de ti. A questão é, você se comportará como filho diante dele? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, presbítero, eu leio aquela passagem do filho pródigo e eu me animo com a bondade de Deus. Porque eu posso sair, posso ir no mundo, posso continuar do mesmo jeito, o Pai sempre estará disposto a me abraçar. Querido, no mundo existem setas invisíveis. A cada dia que nós andamos nesse mundo, setas invisíveis tentando nos alvejar. Não se engane, querido. Aquele que está em Cristo, aquele que está junto do Pai. O que Satanás disse para Jesus? Torcendo a palavra de Deus. Cuidado com os torcedores da palavra. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Ele citou a Bíblia, Salmo 91. Só que a Bíblia dizia que aquele que confia em Deus, a este ele dará ordem, Deus dá ordem, para que não tropece em pedra alguma. Mas eu não pulo, eu não tento, meu Deus. Não foi que ele disse para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem tentado o teu Deus? Porque você conhece o caminho e continua insistindo, andando no caminho errado? E se isso não é tentar Deus, eu não sei o que é. Sabe quem entra no céu, querido? Pergunta para o irmão, você sabe quem entra no céu? Vou te falar, você vai dar risada. Não vai entrar no céu ninguém que não morra crucificado. Uma verdade que você não sabia, te fala agora. Nenhum que não for crucificado não entra no céu. Paulo diz, crucificado com Cristo, ressurreto com ele. Eu estou falando da cruz para você entender que a cruz faz parte da sua vida. Se Cristo foi naquela cruz, morreu no teu lugar, e ele foi levar os teus pecados, você tem que soltar os pecados lá, querido. Você não pode insistir em ficar com eles aqui. Quantos vão ser crucificados em nome de Jesus? Espiritualmente, eu estou falando. Quem tem ouvido, só entender, entenda. Não estou falando nenhuma heresia, querido. Paulo diz, eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim, esse viver eu trago na minha carne. Ele disse, eu morri. Ele disse, quando eu crie, ele morre. Porque ele entende que Jesus morreu. E morre ele. E na ressurreição de Cristo, ele ressurge. Espiritualmente, eu morri. Espiritualmente, eu ressuscitei. Você lembra da tua cruz? Sabe, querido, tu entra no céu, preciso ter vídeos que eu sou um crucificado. E ser crucificado fala de algumas verdades no mundo espiritual. Você viu uma pessoa crucificada? Você viu um filme sobre a paixão de Cristo? Quando quiser ver, ou pelo menos uma vez na vida, algum filme sobre a paixão de Cristo? E ali nós aprendemos algumas coisas que deveríamos aplicar. Porque aquele que está crucificado, ele só tem uma direção. Ele só olha para um lugar. Cristo, naquele momento, só olhava para o céu. Ele está impedido de olhar para onde ele quer, não é verdade, querido? Naquela cruz, você precisa entender que você precisa observar onde diz a palavra, no caminho. É só para frente. Crucificado não olha para trás, não é verdade? E crucificado, ele não tem vontade própria. Você tem vontade própria? Eu acho que vou fazer aquilo. Será que Cristo poderia falar, acho que eu vou descer da cruz? Crucificado não tem vontade própria. Ele está preso. Ele não pode decidir descer. Você entende isso? O que eu estou falando no mundo espiritual? Ele não tem vontade própria. É quem está lá embaixo que decide. É quem morreu por mim que decide a minha vontade. O que você está falando, querido? Que eu devo ser uma pessoa tapada? Não. Eu estou dizendo que você deve ser uma pessoa sábia. Porque a vontade de Deus, diz a palavra dele, é boa, agradável e perfeita. Diga para o irmão Lada, essa noite, você sai daqui, lembra que você está crucificado com Cristo. Diga assim, um crucificado só olha para frente. Ele não tem capacidade de olhar para trás. Diga assim, e ele não tem vontade própria. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail, ministériofogoepoder@gmail.com.